Capítulo 11, Sessão 1, Tentado. No início da criação, Lúcifer desafiou Deus e se rebelou contra ele, almejando sua posição. Agora Deus, o Filho, embora ainda continuasse sendo completamente Deus, renunciou a toda sua glória e majestade visíveis, deixou o céu e veio à terra como um ser humano. Satanás deve ter tido a impressão de que Jesus era muito vulnerável. Se ele pudesse apenas seduzir Jesus para fazer a sua vontade, seria uma grande vitória. Da perspectiva de Deus, agora era o momento de revelar algo mais sobre si mesmo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4. Jesus havia estado por longo tempo sem alimento. Embora seja Deus, era também um homem real com necessidades físicas. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4. Uma sugestão. Satanás estava sugerindo que Jesus fizesse algo que todos compreenderiam, isto é, cuidar de seu bem-estar físico. Essa também parecia ser a primeira oportunidade para Jesus provar quem ele realmente era. Se era Deus, então ele criara o mundo simplesmente chamando-o à existência. Transformar pedras em pães seria algo simples, mas havia um porém. Se fizesse isso, Jesus estaria seguindo as ordens de Satanás. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Jesus cita a Bíblia. Cristo respondeu a Satanás, citando a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Ele disse que era mais importante seguir a Deus do que cuidar das necessidades físicas. Essa é uma declaração significativa, pois muitas pessoas estão tão interessadas no bem-estar físico que ignoram o seu bem-estar espiritual. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, verso 36. Satanás cita. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mateus 4. Agora o desafio era aberto. Prove que você é o Filho de Deus. Se Deus é verdadeiramente o seu Pai, então ele o salvará. Satanás citou uma passagem encontrada no livro de Salmos. Satanás ama a religião e citar a Bíblia é um dos seus truques favoritos. O problema é que Satanás não citou as escrituras de modo correto. Ele selecionou somente a porção que se adaptava aos seus propósitos. Ele havia feito isso com Adão e Eva no Jardim do Éden e agora estava tentando fazer com Jesus. Jesus cita a Bíblia. Mais uma vez, Jesus respondeu à tentação de Satanás, citando a Bíblia, só que a citou corretamente. Ele não precisava provar quem ele era. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mateus 4, verso 7. Uma oferta recusada. Depois, o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Mateus 4, versos 8 e 9. Satanás estava oferecendo a Jesus as nações do mundo, se Jesus apenas o adorasse. Afinal, não era o que Jesus queria que as pessoas o seguissem? O que Satanás não mencionou é que se Jesus o adorasse, também o serviria. Adorar e servir sempre andam juntos. Você não pode separar os dois. Mas a manobra de Satanás não funcionou. Novamente, Jesus citou as Escrituras. Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Mateus 4, versos 10 e 11. Satanás não conseguiu enredar Jesus em sua traiçoeira teia de engano. Jesus era irrepreensível e não faria acordos em sua resistência à tentação. O diabo se afastou temporariamente, ainda determinado a destruir Jesus. Da perspectiva de Satanás, este teve um sucesso parcial. João Batista tinha sido lançado na prisão. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, sem pecado. A luta entre o bem e o mal não é equilibrada. Jesus, o Deus Criador, é muito mais poderoso que Satanás, um ser criado. Embora Jesus fosse tentado, não cedeu à tentação, ele era perfeito. Profetas verdadeiros e falsos têm surgido e desaparecido, mas nenhum alegou não ter pecado. A Bíblia registra a vida de muitas pessoas que se revelaram pecadoras ou que confessaram a sua pecaminosidade, mas isso nunca aconteceu com Jesus. Você procurará em vão nas Escrituras uma referência de que Jesus tenha pecado ou pedido perdão. Mesmo aqueles que estavam mais próximos a ele e que tinham as maiores chances de conhecer qualquer falha de caráter, escreveram que Jesus não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2, verso 22. A tentação de Jesus foi somente mais uma forma pela qual ele se identificou com a humanidade. Quando Deus finalmente julgar toda a humanidade, ninguém será capaz de colocar-se diante dele e dizer: Deus, o Senhor não entende. O Senhor nasceu em um palácio e eu na lama. O Senhor nunca foi tentado, eu fui. Como o Senhor pode julgar-me se nunca enfrentou o que eu enfrentei? Não. A Bíblia diz que nós não temos um Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4, verso 15. A justiça de Jesus foi revelada para que todos a vejam. Seção 2. Poder e fama. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, versos de 14 a 15. Jesus veio oferecer ao povo judeu uma nova identidade, um reino dirigido por Deus. A princípio, o povo deve ter ficado um tanto confuso com essa oferta. Aqui estava Jesus, vestido em roupas simples. Seus parentes não são de Nazaré? Seu pai era um carpinteiro, eu creio. E ele estava a pé. Reis não andam a pé. Um verdadeiro rei viria em um cavalo, um corcel, com carros e exércitos. E iria direto para o palácio de Herodes. Um rei lançaria um desafio, uma proclamação real de independência. Mas Jesus nunca sequer fez menção a isso, mesmo no auge do seu ministério. Ele disse: arrependam-se. Que tipo de rei diria isso? Os fofoqueiros locais estavam tendo um dia e tanto. Mesmo as pessoas mais sérias se seguravam para não rir. Mas nem todos zombavam. O arrependimento é algo que acontece no interior. E o coração era o lugar onde Cristo pretendia começar o seu governo. Para aqueles que verdadeiramente encontraram Jesus, bem, ele era diferente. Suas palavras faziam as pessoas pararem e pensarem. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Mateus 1, versos 16 e 20. Autoridade. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqueles que ouviam Jesus sabiam que ele tinha alguma coisa diferente. Seus ensinamentos exigiam atenção e não era de admirar, pois eles estavam ouvindo o próprio Deus. Mas Jesus não somente falava com autoridade, ele a demonstrava também. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos 1, verso 23. Este era um caso de possessão demoníaca. Um dos anjos de Satanás vivia dentro desse homem com o consentimento deste. O demônio sabia quem era Jesus, chamando-o o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, respondeu Jesus. Marcos 1, verso 25. Como os demônios sempre torcem a verdade para os seus próprios propósitos, Jesus não queria que eles dissessem aos outros quem ele era. O próprio Cristo confirmou que era Deus a ordenar que o demônio saísse. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Marcos 1, verso 26. Agora os falatórios assumiram um tom diferente. O incrível poder de Jesus deve ter sido a manchete nos comentários locais, e isto era apenas o começo. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Marcos 1, verso 40. Nos tempos antigos, a lepra era uma doença temível, uma mutilação horrível que matava aos poucos. A Bíblia diz que Jesus curava todos os tipos de doenças horríveis, mesmo quando a pessoa estava muito mal ou apresentava deformações graves. Ninguém jamais foi mandado embora porque sua doença era incurável. Ele até ressuscitou mortos. É importante compreender que Jesus não estava fazendo um show para o entretenimento da população local. Jesus não apenas sentia compaixão genuína pelas pessoas que ajudava, mas também demonstrava que tanto ele quanto sua mensagem vinham do céu. Ele não precisava de um cavalo, uma carruagem ou um exército. Tudo o que ele precisava fazer era falar. Ele era Deus. Seção 3. Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, verso 1. Nascer de novo? Nicodemos era um homem de posição e membro do Sinédrio, o conselho jurídico judaico que assessorava os romanos. Como fariseu, ele guardava a lei de Moisés meticulosamente. Como judeu, descendente de Abraão, Nicodemos fazia parte do povo escolhido. Fazia parte de uma linhagem privilegiada. Tudo estava correto quanto ao seu nascimento. Mas Jesus encontrou uma falha no nascimento dele e disse: você precisa nascer de novo. Esperava-se que Jesus desse boas novas, mas estas eram más notícias. Além disso, como era possível nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. João 3, versos 4 a 7. Então era isso. Jesus não estava falando sobre o nascimento de Nicodemos como uma criança, quando foi nascido da água ou nascido da carne. O segundo nascimento era espiritual, um começo espiritual. Bem, essa era uma resposta objetiva. Para poder ir ao céu, você não apenas precisa de um nascimento físico, mas também precisa nascer pela segunda vez através de um nascimento espiritual. Mas como alguém poderia nascer espiritualmente? Jesus continuou. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. João 3, 14. Jesus estava dizendo que para nascer de novo, Nicodemos deveria ser como o povo dos dias de Moisés. Primeiro, reconhecer que era pecador. Então ele precisaria ter uma mudança de mente em relação à ideia de que seu nascimento e posição o fariam aceitável a Deus. Em vez disso, deveria confiar que Jesus lhe daria um modo de ser aceito. Jesus disse que se Nicodemos colocasse a sua fé nele, iria oferecer-lhe a vida eterna. Fé e confiança. Nesse contexto, a palavra crer significa mais do que consentimento intelectual. O israelita podia reconhecer que olhar para a serpente de bronze de Moisés o curaria, mas se ele não demonstrasse fé em Deus olhando para o poste, então morreria. O significado bíblico da palavra inclui um ato de vontade e é sinônimo de fé e confiança. O objeto da fé também é importantíssimo. Alguns anos atrás, alguém com uma mente pervertida colocou um veneno mortífero nas cápsulas de um remédio para dor. Em seguida, várias pessoas, crendo sinceramente que o remédio era o que dizia ser, tomaram as cápsulas e morreram. Elas estavam confiando com sinceridade, mas enganosa e inadvertidamente confiaram na coisa errada. Pode ser que alguém creia de todo o coração que um OVNI o salvará do seu pecado, mas sinceridade baseada em uma crença errônea é inútil. Entretanto, se o objeto de sua fé for Deus, essa confiança terá um efeito muito diferente. Nós vimos que Deus mantém a sua palavra, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Vida eterna. Jesus estava prometendo vida eterna não somente a Nicodemos, mas a todo aquele que crê nele. O anjo dissera a Maria e José que nome deveriam dar ao seu filho, Jesus, porque o nome significa libertador ou salvador. E agora, Jesus estava dizendo que ele livraria o homem da consequência do pecado, o castigo eterno no lago de fogo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio à Terra para julgá-la, antes veio para salvar o mundo de toda a tragédia que o pecado, Satanás e a morte trouxeram. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Sem meio termo. Jesus disse que aqueles que colocarem sua fé nele não serão julgados como pecadores, mas os que não confiarem nele já estão sob julgamento. Não há meio termo, não há como escapar. Ninguém pode dizer vou pensar no assunto e permanecer em campo neutro. Você precisa optar por crer ou permanecer descrente. Não fazer nenhuma escolha, na verdade, é fazer uma escolha. Além disso, você não precisa esperar até a morte para descobrir o seu destino eterno. Jesus não deixou dúvidas a respeito. Um homem está sob julgamento, condenado ao lago de fogo, até colocar a sua confiança em Jesus para livrá-lo. Então ele terá vida eterna e esta era a promessa que Jesus estava fazendo. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, verso 24. Jesus não estava ignorando o julgamento do pecado. Ele sabia que nem todos confiariam nele. Muitos escolheriam não fazer isso por seus próprios motivos. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3,19. Jesus falava sobre luz espiritual versus trevas espirituais. Ele disse que muitos odeiam a luz porque esta expõe o pecado. As pessoas não gostam de ser reveladas como pecadoras. Elas preferem esconder o seu pecado ou responsabilizar outros, como Adão e Eva fizeram. A Bíblia diz que tais pessoas preferem as trevas. Mas o que é essa luz? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Na criação, Deus fez a luz para que pudéssemos enxergar o nosso caminho terreno. Agora ele veio ao mundo para ser a luz para o nosso caminho espiritual. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seção 4, rejeição. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Marcos 2, versos 1 a 3. Este era um cenário familiar, onde quer que Jesus fosse. Assim que ele aparecia, os doentes e aleijados começavam a chegar. Nesse caso, quatro homens trouxeram um amigo paralítico. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Quase todas as casas daquele tempo tinham telhados planos. As escadas conduziam até o topo, onde havia um lugar fresco para relaxar à tarde. Quando os quatro homens não puderam se aproximar de Jesus, eles simplesmente subiram ao telhado, abriram um buraco nele e baixaram o homem paralítico na frente de Jesus. Eu digo simplesmente, mas isto só se aplica a subir ao telhado. Remover o telhado deve ter sido difícil. Você pode imaginar a terra e a poeira que caiu em cima daqueles que estavam do lado de dentro? É claro, a lição de Jesus foi interrompida. Todos olharam para o forro, querendo saber o que estava acontecendo. À medida que surgiam os rostos desses homens determinados, provavelmente os ouvintes de Jesus se alvoroçaram. Que absurdo! Onde está o respeito? Nós estamos cobertos de pó. Vocês estão destruindo a casa, mas Jesus viu alguma coisa diferente. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. O coração. O principal interesse de Jesus era o interior do homem, o coração. Não era problema para ele perdoar pecados, ele é Deus. Mas alguns dos seus ouvintes tinham problema para aceitar aquilo. Embora eles não dissessem nada em voz alta, seus pensamentos eram hostis. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, os escribas, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Marcos 2, versos 6 e 7. Eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus sabia o que eles estavam pensando e por isso falou assim. Você pode imaginar a humilhação dos escribas? Eles provavelmente voltaram a fita em suas mentes, tentando relembrar o que haviam pensado nos últimos 10 minutos. Uma coisa era certa, Jesus podia ler seus pensamentos, mas Jesus não estava tentando impressioná-los. Ele tinha uma pergunta. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Marcos 2, verso 9. Perguntas e perguntas. Um advogado não poderia ter elaborado uma pergunta mais difícil. Quase podemos ver os escribas matutando. O homem, obviamente, era paralítico. Restaurar os membros atrofiados é impossível. Só Deus poderia curar tal enfermidade. Mas se Jesus pode dar vida aos membros atrofiados, então significa que ele é... Não, isso é impensável. Deus nunca viria à Terra e viveria uma vida como a de Jesus. Ele é um ninguém que vive nos empoeirados subúrbios do Império. Que audácia fazer uma pergunta comprometedora como essa? Quem ele pensa que é? Deus? Jesus esclareceu a dúvida deles sem que perguntassem. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Marcos 2, versos 10 e 12. O propósito dos milagres não era criar algo parecido com uma peça de teatro ou alguma apresentação circense. Os milagres autenticavam quem Jesus dizia ser, que ele era Deus. Pecadores incapazes. Jesus saiu outra vez para beira-mar, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Embora Levi fosse judeu, trabalhava como coletor de impostos para os romanos. Esses avarentos ganhavam seu dinheiro graças a uma sobretaxa secreta do imposto e muitas vezes cobravam muito mais das pessoas, a fim de encher seus próprios bolsos. Eles eram odiados por causa de sua corrupção e disposição de trabalhar como sanguessugas para os romanos. Apesar disso, enquanto Jesus passava pela coletoria, convidou Levi para segui-lo. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhe disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Marcos 2, verso 15. Jesus só poderia ajudar aqueles que reconhecessem o próprio pecado. Esse sempre foi o primeiro passo para ser aceito por Deus, trabalhando no sábado. As constantes repreensões de Jesus devem ter irritado os fariseus. Eles estavam perdendo autoridade, esperando pegar Jesus em algum ato flagrante de pecado. Começaram a observá-lo mais de perto. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. De acordo com a lei, ninguém podia trabalhar no sábado. Fazer qualquer serviço significava violar a lei de Deus e isso seria pecado. Nas mentes dos fariseus, trabalho incluía coisas como exercer o serviço médico. A lei não disse que era errado curar nesse dia, mas os fariseus adicionaram aos 10 mandamentos a sua própria lista de regras. E aqueles preceitos haviam adquirido a autoridade das escrituras. Assim, eles observavam se Jesus curaria o homem, se ele trabalharia no sábado. Mas Jesus estava totalmente ciente do propósito pelo qual Deus deu a lei. Conhecendo o plano dos fariseus de enredá-lo, Cristo podia ter evitado um confronto, mas não o fez. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Podemos até ver Jesus voltando lentamente o seu olhar para aqueles que planejavam acusá-lo. O momento é de suspense. Depois, Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Lá estava ele novamente fazendo perguntas comprometedoras. Os fariseus estavam irados e ressentidos. Como homens das respostas religiosas, a credibilidade deles estava sendo manchada. Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu e ela foi restaurada. Marcos 3, verso 4. Armadilhas. Jesus fez exatamente isto. Trabalhou no sábado. Os fariseus o pegaram em flagrante. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Normalmente, essa aliança seria impossível. Os herodianos eram um partido político que apoiava o governo de Herodes e os romanos. Por outro lado, os fariseus desprezavam os romanos, mas eles odiavam ainda mais a Jesus. Se fossem matá-lo, precisaria da ajuda de Roma. Os líderes religiosos rejeitaram Jesus. Para eles, Jesus não podia ser o libertador prometido. Os 12 discípulos. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas foram atrás dele. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Marcos 3, versos 7 a 19. Entre os que seguiam, Jesus selecionou 12 discípulos para os quais ele gostaria de ter um tempo extra. Eles eram uma mistura que ia desde um coletor de impostos empregado por Roma, numa das extremidades da escala social e na outra extremidade, um zelote revolucionário empenhado em derrubar o governo romano. Entre os restantes havia um grupo de pescadores. Só Deus seria capaz de manter a paz entre esses homens rudes. A despeito de sua formação, todos esses 12 se comprometeram a seguir Jesus até as últimas consequências, isto é, todos menos um. Seção 5. O Pão da Vida. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, ou seja, no Mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Jesus estava fazendo perguntas de novo. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço." Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?" João 6, versos 6 a 9. É impossível ler isso sem imaginar André como um menininho que sugere algo a seu pai esperando que ele faça alguma coisa. Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A narrativa bíblica é tão objetiva que nós quase não percebemos o que aconteceu. Jesus tinha acabado de alimentar uma enorme multidão com o lanche de um garoto. Essa não é uma lição teórica de multiplicação. Jesus dividiu o pão e o peixe entre os seus 12 discípulos e eles os distribuíram para 5.000 homens, além das mulheres e crianças adicionadas a esse número. A magnitude dessa multiplicação não tinha precedentes e Jesus não foi mesquinho. Havia sobrado o suficiente para que cada discípulo levasse um cesto cheio para casa. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo." João 6,14. Fazer de Jesus um rei. Os homens que foram beneficiados por esse milagre ficaram tão impressionados que decidiram instituir Jesus como rei pela força. Mas Jesus não estava interessado em começar um reino terreno, embora haja um tempo para isso no futuro. Por enquanto, ele estava procurando governar o coração das pessoas. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos." Motivos errados. Bem, aí está. Jesus podia ver que o povo só queria que ele fosse rei para terem comida grátis. Eles não estavam interessados no fato de que esses milagres revelavam que ele era o Salvador prometido. Jesus disse: "Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará." Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A comida que eles comeram podia sustentá-los apenas por um curto período. Mais cedo ou mais tarde, todos morreriam. Portanto, Jesus lhes disse que o seu objetivo de vida deveria ser procurar aquilo que lhes desse a vida eterna. Então lhe perguntaram: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou." João 6, versos 28 e 29. O povo queria saber que tipo de obras teria que realizar para merecer a vida eterna. Jesus disse que precisavam apenas crer. Eles só precisavam confiar nele como seu Salvador e isso era tudo. Parecia tão simples. Então lhe perguntaram: "Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás?" "O quê? Eles pediam a Jesus um sinal para provar que ele era Deus, como se alimentar os 5.000 com o lanche de um garoto não fosse o bastante. O que eles realmente estavam pedindo era outra refeição de graça. O pão da vida. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6, versos 32 a 35.